Salomão Schwartzman na Band News FM. Sabe, eu concordo com o Johnny Ventura, acho que nesta semana não houve conversa que não começasse ou terminasse pela tragédia do Airbus da Air France. Também não me lembro de acidente que tenha mexido tanto com as pessoas. Parece que vieram à tona de uma só vez todos os nossos medos, superstições, síndromes e premonições. Nessas horas, acredita-se mais em Vinícius de Moraes do que nas estatísticas. O poeta achava que não podia dar certo um troço que tem motor a explosão, é mais pesado do que o ar e foi inventado por um brasileiro. Ninguém se chocou com as fotos de mulheres e homens nus na casa de verão na Sardenha, do primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. Ninguém se preocupou com a história do sequestrador de Santa Catarina, que ensinava o filho de 3 anos de idade e uma sobrinha de 4 a assaltar, agredir e matar a vítima. Ninguém se incomodou com a notícia de que o mercado nacional de cartões de crédito é concentrado, impede a entrada de novos participantes e o governo anuncia que isso tudo merece uma nova regulamentação. Ninguém deu bola aos 4-0 do Brasil em cima do Uruguai. O que importa é o resgate. Finalmente, de 17 corpos de vítimas do Airbus em meio ao Atlântico infinitamente azul. A morte em um acidente aéreo, aliás, escreve Francisco Bosco, é a pior entre todas possíveis. É uma aberração do destino, uma morte inumana, inventada pelo que no homem há de mais humano. É inumana porque ela, como nenhuma outra, aliena o homem de sua própria morte. É uma morte impessoal, estatística, sem endereço, sem intimidade. E também sem luta, sem drama, sem adversário, sem épico. E ainda sem esquecimento, sem doçura, sem morfina. Finalmente sem sentido, e ele suplica: Deus não permita que eu morra em um avião. Um Airbus que eu não sei quem construiu, não sei quem abasteceu, não sei quem pilotou. Sentado espremido no meio de centenas de pessoas que eu não sei quem são. Emboscado por um céu que eu não sei qual é. Emboscado por uma emboscada que eu não saberei qual é. E que não terá rosto. E que me matará sem me conhecer, e não poderei lutar, e mal terei tempo de pensar no meu amor, e morrerei assim sem sentido, e ter-me-ão roubado a única coisa que sempre tive. Meu rosto será nos jornais, junto aos rostos dos demais, e minha morte será apenas dos outros. Bem, menos amargo, Zuenir Ventura chega à conclusão de que é salvo de desastre aéreo só mesmo Oscar Niemeyer, que não voa nem amarrado. Vai ver que é por isso que ele tem 102 anos. Aí vai a prece de sempre. Seja feliz.